nós andamos sempre a pé. Diz o povo não se perde, passeiamos sempre de Mercedes, Ferrari ou de BM. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como está isto? Ai meu Deus, ai meu Deus, como vamos ir para a frente com este nosso ministro? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como está isto? Ai meu Deus, ai meu Deus, como vamos ir para a frente com este nosso ministro? Neste país que vivemos, todos os ministros são carentes, dão seringas aos drogados, preservativos aos adolescentes. E os velhotes sempre à rasca, com a reforma tão magra, e ninguém dá um apoio para poder comprar viagra. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como está isto? Ai meu Deus, ai meu Deus, como vamos ir para a frente com este nosso ministro? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como está isto? Ai meu Deus, ai meu Deus, como vamos ir para a frente com este nosso ministro? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como está isto? Ai meu Deus. Ai meu Deus, como está isto? É bem verdade, mas não é só no nosso país, é pelo mundo inteiro. Foi os Quatro Menos que estiveram aqui nas platinas com um novo trabalho. Ai meu Deus, isto como está? É mesmo esse o título, e tem um novo trabalho dos Menos, Quatro Menos. Continuamos também com um novo trabalho de Santa Maria. Eu fui eu. Hoje música assim mais alegre, o sol brilha lá fora, está frio, mas o sol brilha. Linda manhã aqui em Orleans neste 9 de março. É o programa Manhãs Românticas que nos está fazendo companhia, isso até às 12 horas. Fique connosco. Ah, esta música fica mesmo já no ouvido, hein? Vamos lá. Novo trabalho de Santa Maria, Fui Eu. Saiu apenas o 5 de março. E vocês já estão a ouvir. É de Filipe Lemos. Esta composição foi feita de Lucas Júnior e Tony Lemos. Tony Lemos que nos deixou há uns meses, mas foi ele que fez ainda esta música do novo trabalho de Santa Maria. Então assim foi aqui a descoberta deste novo trabalho do grupo Santa Maria. Também um artista que está nas platinas agora, muitas vezes nas platinas, não só da Rádio Arco-Íris, mas de todas as rádios FMs em Portugal. Ele chama-se Miguel Azevedo, rainha do TikTok. Quem não conhece o TikTok, hein? Mas muita atenção com as redes sociais. Por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita de alegria, agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, desonra com energia, mexe na batida. ele chama-se Miguel Azevedo, rainha do TikTok. Agora vamos lá ao chocolate. Tita com amor de chocolate. Que melhor logo de manhã um chocolatezinho, hein? Sabe bem. Vamos lá ouvir. Algo em mim aconteceu, África, calor que zomba. Como miúda fiquei, eu já estou a ficar louca. Acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Caliente, Tita, amor de chocolate. Então, amor de chocolate, espero que tenha sido do vosso agrado. Continuamos com Dar-te um Beijo. Então, um beijinho para vocês todos. Estão à escuta do programa Manhãs Românticas. Eduardo Santana é o, artista que vai interpretar então esta música. Vamos ouvir também um novo trabalho. Quiseres até trazer a lua aos teus pés. Eu só quero dar-te um beijo e acordar do teu lado amanhã. Cantar para acalmar teus medos. Se houver amor, não falta nada. Eu só quero dar-te um beijo e acordar do teu lado amanhã. Cantar para acalmar teus medos. Se houver amor, não falta nada. Amar como te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Ver-te e não te ter é um castigo.

bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, no, no, no, no, no. Ritmo quente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris esta manhã. Mas brevemente vamos passar à música mais romântica. Foi Lucenzo que esteve aqui conosco com este seu novo sucesso, Bailando. Agora vem aí, Só Eu Quero. Vários artistas. O teu olhar me provocou. Quero ver-te, oh, abraçar-te. Mas se é só minha, porque quero te conhecer. Vim só para te ver. Só tu me das calor. Vamos fazer amor, viver a vida a sós. Ter tudo só para nós. Não tenho pressa, girl. Mas se é só minha, porque vais gostar. Eu vou te amar. Parece que nem és real. Porque só te quero, porque só te vejo. Tudo aquilo que realmente és. Conheço-te da cabeça aos pés. Porque só te quero, porque só te vejo. Tudo aquilo que realmente és. Conheço-te da cabeça aos pés. Esse perfume que tu trazes para me aproximar. Mostra-me em tentação. És uma inspiração. Vou dar-te a minha mão. Oh, impossível dizer que não. Vou dar-te um coração. Levantas-me do chão. Mas se é só minha, porque eu quero te conhecer. Vim só para te ver. Só tu me dás calor. Vamos fazer amor. Viver a vida a sós. Ter tudo só para nós. Não tenho pressa, girl. Mas se é só minha, porque vais gostar. Vou te amar. Parece que nem és real. Porque só te quero, porque só te vejo. Tudo aquilo que realmente és. Conheço-te da cabeça aos pés. Porque só te quero, porque só te vejo. Da cabeça aos pés. Não quero te conhecer. Vim só para te ver. Só tu me das calor. Vamos fazer amor. Viver a vida a sós. Ter tudo só para nós. Não tenho pressa, girl. Mas se é só minha. Porque só te quero. Porque só te vejo. Da cabeça aos pés, porque só te quero. Porque só te vejo. Tudo aquilo que realmente és. Conheço-te da cabeça aos pés. Só eu te quero. André Abrantes aqui conosco para descobrir este tema, Só Eu Te Quero. Continuamos com uma dupla bem conhecida. Um chama-se Zé Amar, o outro José Malhoa, e eles vão nos interpretar Coração Frio. E para si que está no seu automóvel ouvir a Rádio Arco-Íris e que vai conduzir, boa viagem para si. Por toda a casa não encontrarei. Levou com ela todo o amor que eu lhe dei. O cheiro do seu corpo Então vamos lá amar de novo e ser feliz. É isso mesmo, ser feliz é o que importa. Então seja feliz à escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2, todas as terças-feiras com manhãs românticas das 9 às 12. Passou, passou e agora está tudo bem. Assim é que é, e agora vem do lado do amor. Isto é paixão, e é numa interpretação de Ivo Lucas. Ivo Lucas, que vocês certamente conhecem bem. Vamos lá ouvir.

pior do que ser mal amada, como diz aqui Neuza. Agora vem um novo trabalho de Agatha, amiga Nossa Senhora, e este tema foi escolhido da parte da senhora Esperança, para oferecer ao senhor Agostinho Monteiro, que está de parabéns. Então, muitas felicidades para ele, é o que deseja a senhora Esperança, e também, sem esquecer, toda a família, todos os animadores, e também a esposa do senhor Agostinho, a senhora Angelina. Portanto, aqui vai esta canção de Ágata, amiga Nossa Senhora. Não é hábito nós fazermos aqui dedicatórias. Vamos lá ouvir-se.

eu de preto. Sim, na lua que eu trouxe para ti. Na lua que eu trouxe para ti. Quer ser louco, louco de amor. Quer ser louco, louco por ti. Quero dar-te o meu pinzeiro e a lua se me pedires. E a lua se me pedires. Vou mandar pintar teu nome nas estrelas, estrelas, para poder ficar relembrando-me de ti, relembrando-me de ti. Para que nunca te esqueças, esqueças do meu amor por ti. Quero ser louco, louco de amor. Quero ser louco, louco por ti. Quero dar o mundo inteiro e a lua se me pedis. E a lua se me pedis. Quer ser louco, louco de amor. Quer ser louco, louco por ti. Quer dar-te o mundo inteiro e a lua se me pedis. Ah! nosso amor durasse um dia. 24 horas eu te amava, nem um minuto eu perdia. 24 horas te beijava para te prender ao meu sabor e fazer-te querer voltar depois. Em cada canto de ti deixava marcas de mim para te lembrares de lembrar. O tempo, momentos vividos, sentidos, loucuras que a gente fez. Do fogo do corpo ardente, tão quente, que tu vais querer outra vez. Não sei fazer. E em cada poro de ti deixava sinais de mim para te esqueceres de esquecer. O tempo, momentos vividos, sentidos, loucuras que a gente fez. Do fogo do corpo ardente, tão quente, que tu vais querer outra vez. Amanhã, Pedro Miguel, 24 horas, hein? É o título que acabamos de ouvir aqui nas Manhãs Românticas. Agora uma voz feminina, um símbolo sexual. Ela chama-se simplesmente Ana Malhoa. Em mim tenho medo de Ana Malhoa, tenho medo de voltar a apaixonar-me. Ela e a Cláudia de Isabela vem aí, preciso de um herói. Ai, parece mesmo que as mulheres portuguesas estão todas abandonadas, hein? Vamos lá ver, hein? Cláudia e Isabela, preciso de um herói. Nossa, é Cláudia Isabela, ela está mesmo desesperada. Vamos lhe dar um desconto, não é? Porque ontem foi o dia da mulher e a Romana também disse, não és homem para mim. Vamos lá, é mesmo assim, liberdade às mulheres, ontem foi o dia das mulheres. Um grande, grande beijinho para elas todas. Tu não me dás o que tens, só tens amor por ti, não é? mais feliz. Estarmos unidos pela palavra de Deus. Já tantas vezes eu te disse este pedido: ter o teu nome para com o meu se juntar. Se não importa para ti, é tudo para mim. Por isso mesmo não me faças mais esperar. Vida antes do sol.

esta diz muito, porque eu tive também aquela tenra idade de 7 ou 8 aninhos, em que foi uma história verídica. Vou contar essa história. Um velhinho caminhava enquanto eu reparava onde o velhinho seguia. Segurava em sua mão uma fatia de pão e uma voz que assim dizia: segurava em sua mão uma fatia de pão e uma voz que assim dizia: já não vejo como via, não posso como podia, já se foi a mocidade. Quando a velhice aparece, aqui está o que acontece a quem chega à minha idade. Quando a velhice aparece, aqui está o que acontece a quem chega à minha idade. Coitado de quem é pobre, que pede à porta de um nobre uma fatia de pão. Mal para o pedinte repara, bate-lhe a porta na cara, tratando-o como um cão. Mal para o pedinte repara, bate-lhe a porta na cara. Então, o nosso convidado de hoje é Jorge Ferreira e ele esteve aqui com músicas ao vivo, um medley de papai, mãe, velhinho caminhava, etc, etc. Uma gravação de 2013 já. Agora, uma canção que nos foi pedida, eu não encontrei o título, foi o senhor Leal que está a trabalhar em Orleans e diz ele que conhece bem o Roberto Leal. Então, o Roberto Leal, não, o Jorge Ferreira, e ele escolheu a canção Retrato Sagrado, mas penso que não é o título exato. Eu escolhi então Os Olhos de Minha Mãe. E você pode continuar a telefonar para o 0238-434800 e escolher uma música de Jorge Ferreira, mas com o título exato, se for possível. Obrigado. Seus lábios encarnados,

Jorge Ferreira está aqui connosco. Hoje é o nosso convidado com as suas músicas e agora vem aí uma desgarrada que nos foi pedida, uma desgarrada de Jorge Ferreira. E este senhor que pediu a desgarrada também dedica esta música a todas as pessoas que se encontram doentes nos hospitais ou em casa. Para elas, muita, muita coragem. Para si também. Desgarrada da saudade, aqui com Jorge Ferreira. Continuamos, não podia faltar esta música, o Autocarro de Amor. Foi-nos pedida pela senhora Maria Pereira. Vamos lá. Que cabo é este vergonha? autocarro do amor aqui com Jorge Ferreira. Então, depois desta volta de autocarro, vamos para o carro preto. Ele talvez seja descapotável com este sol. Lindamente fica lá Jorge Ferreira na companhia de quem ele quiser. Vamos lá, Jorge Ferreira, carro preto, que nos foi pedido também de vários ouvintes. Pedidos de músicas de Jorge Ferreira. Uma delas também é a Chupeta. Vamos lá. Mais umas quadras feitas à minha vontade, que servem de até já andam direitos. E agora é para as más línguas, agora é para as más línguas que eu me expresso e não minto. Que eu me expresso e não minto, já canto os ossos. Então vamos lá satisfazer todos os pedidos de músicas de Jorge Ferreira. Esta foi a chupeta, agora vem aí Helena, Helena, e depois vamos à nossa poesia e depois voltaremos a Jorge Ferreira, porque os pedidos são mesmo muitos. Jorge Ferreira, Helena, Helena. Mas dera para eu brincar. São tão bonitas, tão grandes, tão boas. Parecem meloas prontas a comer. Duvido que sejam verdadeiras. E para tirar tem mas queria que as ver. Dá um jeitinho e nem nada. E mostra, mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são reais. E até já dizem que é só algodão. Jeitinho e nem nada. E mostra, mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são reais. E até já dizem que é só algodão. Helena, Helena do meu coração. Eu passo a noite inteira a sonhar. E nos meus sonhos vejo minha mão tirar medidas à toa no ar. Imaginando que grandes e boas parecem meloas prontas a comer. Devido que sejam verdadeiras. E para tirar tem mas queria que as ver. Dá um jeitinho e leva. E mostra, mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são reais. E até já dizem que é só algodão. Dá um jeitinho e nem nada. E mostra, mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são reais. E até já dizem que é só algodão. Aqui um grande êxito também deste grande artista que é muito querido por toda a comunidade portuguesa aqui, sobretudo aqui na zona de Orleans. Ele tem muitos fãs aqui, Jorge Ferreira. Agora, como prometido, vamos ao nosso poema de hoje e depois voltaremos então a Jorge Ferreira, porque os pedidos são, sinceramente, são muitos. Obrigado. Então o poema de hoje é Perdi-me por Amor, um poema de José Agostinho. Perdi-me por amor. Foi aquele que procurava a casa do coração e a luz. Mas agora, prisioneiro da bruma, junto ao altar, penso nas manhãs em que voava para longe, ao lado dos irmãos. Penso em quase todas as flores que vi nos canteiros do céu. Penso nas mãos que estendiam as formas do centeio e do trigo para a minha boca. E os meus olhos que viram os deslumbrantes cristais do mundo baixaram as suas pálpebras sobre a noite da terra, sobre os sepulcros abertos. Não sei onde sepultarão os meus ossos, onde soltarão ao vento as minhas cinzas. Sei apenas que perdurarei no murmúrio dos teus lábios e nas pedras onde me sentei e chorei. Pouco tempo me resta para contar aos filhos que não tive o fulminante desejo das viagens. E hoje, entre estas quatro paredes de cal mutilada, quando chove por dentro, para sempre, só te posso dizer adeus. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Continuamos com mais um poema de Joaquim Maria Machado. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Rasgaste o manto da vida e anjo subiste ao céu, como a flor enlanguescida que o vento pula caída e pouco a pouco morreu. Tua alma foi um perfume erguido ao sólio divino, levada ao celeste cume, com os anjos oraste ao nome nas harmonias do hino. Alheia ao mundo devasso, passaste a vida sorrindo. Derribou-te, ó ave, um braço, mas abrindo as asas no espaço, ao céu voar-te, anjo lindo. Esse invólucro mudando, trocar-te por outro véu, deste negro pego insano, não sofrer-te o menor dano, que tua alma era do céu. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Nossos poemas, aqui estamos novamente para a reta final do programa Manhãs Românticas. Era pouco e acabou-se. Ainda não está acabado o programa, ainda temos alguns minutos para estar aqui na vossa companhia com músicas de Jorge Ferreira. Foi o nosso convidado de hoje, com as suas músicas, bem entendido. E foi mesmo muito, muito pedido, muitas músicas pedidas. Nós vamos tentar passar as músicas que nos foram pedidas, talvez não na totalidade, mas ficará para outro programa. Foi um tapa no nariz, ai amor, amor, amor. Foi um fogo sem ter chama. Foi um tapa no nariz, ai amor, amor, amor. Foi um fogo sem ter chama. Passei pela tua porta e olhei na fechadura. Chamei-te, tu não quiseste. Coração de pedra dura. Dá-me aquilo que eu sei para não rasgar as linhas. Já que tens outros amores, não precisas coisas minhas. Pouco e acabou-se esta música, mas vão vir mais. E como esta Coração de Pedra que nos foi pedida da senhora Elisa. Já sei que tens outro amor, outro caminho a seguir. Até já passas na rua e nem um simples sorriso. Foi assim que me deixaste. Mais uma explicação. Foste um amor traiçoeiro, causa desta solidão. Coração de pedra, segue o teu caminho. Deixa-me sozinho. Outro amor hei de encontrar. Coração de pedra, coração fingido. E pelas ruas da vida levas tão só a saudade da ternura dos meus beijos, do amor que foi verdade. Coração de pedra, segue o teu caminho, deixa-me sozinho. Este Coração de Pedra, não vamos ouvir inteiro porque temos mesmo muitas músicas, muitos pedidos, e esta do Chau. Chau, eu vou me embora. Mas eu juro que hei de voltar. O destino me chama agora e eu vou partir para além do mar, para além. Meu Portugal, então Chau. Eu gosto mais da primeira versão deste Chau, mas calhou esta. Mas então vamos ouvir Jorge Ferreira, Amor de Verão. Canções mais antigas de Jorge Ferreira. Vamos ouvir um bocadinho só do Chau, a primeira versão. Nossa bandeira, quem não gosta? Então continuamos, esta também nos foi pedida, como todas as outras. Jorge Ferreira, Minha Velha Casinha. Vamos ouvir. Acordei de manhã cedo e parti sem direção. Pus às costas a mochila, levei comigo o meu cão. E passei muitas fronteiras, conheci muitas nações. Fui enchendo a minha alma com muitas desilusões. Bem deixei no hall de entrada sequer uma explicação. E na casa abandonada, minha mãe e meu irmão, que choravam abraçados com saudades que eu deixei. Fui um homem à procura do que nunca encontrei. Já corri o mundo inteiro, festivais subi montes, viajei no estrangeiro e bebi em muitas fontes. E depois de muito andar, nasceu esta ideia minha, como é bom eu regressar minha velha casinha. Já corri o mundo inteiro, de cidades subi montes, viajei no estrangeiro e bebi em muitas fontes. E depois de muito andar, nasceu esta ideia minha, como é bom eu regressar à minha velha casinha. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Estar aqui na vossa companhia, como sempre, foram numerosos aqueles que ligaram para aqui para nos dar força, coragem. E então, muito obrigado também a vocês estarem aí desse lado com manhãs românticas todas as terças das nove às doze. Mas não só, vocês são fiéis todos os dias com a música portuguesa e não só, são fiéis à Rádio Arco-Íris. Muito obrigado a vocês, então, por